mais viver sem depender do teu carinho. Eu não ando sozinho, não. Compreendo que viver é percorrer o teu caminho. Eu não desisto, não. Ser feliz com meu Senhor. Eu quero paz, eu quero amor. Eu quero ser feliz. Sei que fico forte quando estou com Jesus. Sei que estou segura. Ele me ajuda. Ele me conduz. Ele me conduz. Não faz diferença o que eu sempre fui. Ele me mudou. Me perdoou as minhas falhas. Eu quero paz, eu quero amor. Eu quero ser feliz com meu Senhor. Eu quero paz, eu quero amor. Eu quero ser feliz. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Nova criatura sou de Jesus. Eu quero paz, eu quero amor. Eu quero ser feliz com meu Senhor. Eu quero paz, eu quero amor. Eu quero ser feliz. Eu quero paz, eu quero amor. Eu quero ser feliz com meu Senhor. Eu quero paz, eu quero amor. Eu quero ser feliz.